me disse que era eu. Sério? Ele disse que ela queria. E toda vez que me beijava, enlouquecia. Engraçada. Ela também gosta de mim. Será, Deus? E me procura. Ô, vagabundo! Nos seus abraços encontrei tanta ternura. Você se passa do palácio. Bora! Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. Vamos é beber e largar a mão de tudo, né? É tudo ou nada, precisamos decidir. Pra você tá não. Fora, você tá fora. Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. Ela é mais do que loucura. Alô, Zezé, te amo. Vou ficar louco. Não, não sei viver sem ser com ela. Eu não sei. E você, amiga? Nem eu tampouco. Sabe, sim. Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. É tudo piada pra nós, né? É tudo ou nada, precisamos decidir. E é pra você ou para mim, pra ninguém mais. Caro nós chegamos no nível da vida que tudo virou prato piada. Disputado demais, a gente deixa pra quem tá passando fome. Ah!